É para nós um orgulho poder participar nesta grande atividade no qual a Liga Portuguesa contra o Cancro é a principal dinamizadora. Portanto, nós estamos imbuídos com os nossos professores, com os nossos alunos, em participar ativamente, e dissemos logo desde o primeiro momento à senhora vereadora e à Liga Portuguesa contra o Cancro, naturalmente. E, portanto, e nós, como agrupamento, nós ganhámos este ano o selo da escola mais saudável, ou seja, temos vindo a praticar e temos vindo a pôr em prática um conjunto de atividades no sentido de promover uma alimentação saudável. E o Ministério da Educação reconheceu-nos como sendo uma escola mais saudável e desde setembro que também estamos naquela rede nacional que lhe foi atribuída o selo de escola mais saudável. Este é um dos grandes princípios. Na escola não é só, como sabem, naturalmente, aprender a ler e escrever, mas é, acima de tudo, formar os nossos jovens. E os nossos jovens têm que ser cada vez mais cedo formados para todas estas questões. E hoje em dia, cada vez mais se torna, é um assunto que está sempre na ordem do dia, cada vez termos mais, uma alimentação mais saudável. E que melhor ambiente do que aquele que a escola proporciona, do que, desde o mais tenra idade, começarmos a incrementar, a sensibilizar, a implementar este tipo de alimentação, no sentido de evitar que mais tarde venhamos a ter os problemas que, infelizmente, a nossa sociedade vai padecendo. E nós não podemos desistir deste grande desígnio, porque quando nos apercebemos que na maior parte das casas dos nossos jovens não há um cuidado em poder ministrar-lhes uma alimentação saudável, é tudo muito à base de batatas fritas, de Coca-Colas, de sumos, eu sei lá, e os nossos jovens têm que ser cada vez mais incentivados e ter uma predisposição para reconhecerem os malefícios que esses alimentos lhe tornam um dia no futuro. Portanto, nós estamos e vamos ter um conjunto de professores que vai diariamente implementar na sua prática educativa, naturalmente, esta consciência de podermos ter uma alimentação mais saudável. E que forma brilhante de podermos incutir estas boas práticas utilizando jogos, utilizando, e é uma forma que eles têm de ir aprendendo brincando.